E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a implementação do processo de urbanização das favelas brasileiras, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. A urbanização de uma favela começa com um levantamento dos problemas que afetam a região. Da falta de saneamento básico à ausência de asfalto, os obstáculos variam. Até a localização do assentamento pode ser um problema. As favelas costumam surgir em regiões que outros empreendimentos imobiliários não ocuparam, sob pontes e viadutos, à beira de córregos ou em encostas de morros, diz Alex Abico, professor de engenharia civil da USP. A urbanização de favelas no Brasil é recente. Nos anos 60, os moradores eram simplesmente removidos. Depois, por volta dos anos 80, programas do governo passaram a resolver questões pontuais, como redes de água. Hoje, os projetos incluem não só infraestrutura, mas também melhora na qualidade de vida. Texto 2. A pesquisa Data Favela 2023, divulgada sexta-feira, 17 de março de 2023, mostrou que se as favelas brasileiras formassem um estado, seria o terceiro maior do Brasil em população. Segundo o estudo, o número de favelas dobrou na última década, totalizando 13.151 mapeadas pelo país. São estimados 5,8 milhões de domicílios em comunidades com 17,9 milhões de moradores. A favela já é um território claramente invisibilizado e ficar fora do censo seria aumentar esse cenário, além de não possibilitar que políticas públicas que atuam na redução da pobreza e promoção de oportunidades cheguem a esse território. É exatamente por isso que nós enxergamos que o Data Favela e o IBGE podem trabalhar em parceria para o correto mapeamento das favelas brasileiras pelo censo, disse o fundador do Data Favela, Renato Meirelles. Ele atribui o problema do IBGE em recensear nas favelas à dificuldade de conhecer um território que muitas vezes não tem CEP, rua e saneamento básico. São locais que estavam fora do mapa. O estigma de medo em relação às favelas também é uma das razões, além da falta da presença do Estado, completou Meirelles. Texto 3. Apesar de uma primeira análise sugerir que a exposição à violência urbana seja algo inerente a estes espaços, vale lembrar que nem sempre foi assim. Existem famílias que moravam na mesma área há gerações e percebem as mudanças ao longo do tempo. Nossa casa foi dos meus bisavós, conta Marli Silva, moradora da Vila Senhor dos Passos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui é bem localizado ao lado da Lagoinha, bairro nobre da capital mineira, mas falta segurança. Estamos perdendo muitos jovens de 15, 20 anos. Eles morrem cedo por causa da criminalidade, relata. Um outro problema bastante comum, a falta da legalização dos endereços. No bairro Sol Nascente, em Várzea Grande, Mato Grosso, a moradora Ana Maria da Silva Costa não consegue receber suas correspondências. Não temos CEP e, por isso, não temos o direito de mandar uma carta ou de receber algo pelo correio. Moro aqui já tem 27 anos e isso nunca mudou, desabafa. Características de muitos aglomerados, a falta de asfaltamento nas ruas acarreta em problemas de saúde de moradores do Parque Mariana, em Cuiabá, no Mato Grosso, segundo conta a moradora Kívia Patrini. Aqui tem muita criança alérgica, com bronquite e asma por causa da poeira. O mesmo problema dificulta a locomoção dos moradores no loteamento Jardim Brasil 5, em Olinda, no Pernambuco. O caminhoneiro José Juvenal, morador do local, relata que já ajudou a socorrer um homem porque a ambulância não conseguiu passar devido aos buracos nas ruas. Eu tive que pegar meu carro e levar a pessoa até a pista de entrada, conta. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.